Mulher do Gogli, bom dia! Bom dia, Guilherme. Satisfação em interagir com você e seus ouvintes. E a alegria e a ousadia são todas nossas, né? Vivo brasileiro, povo gentil, cordial, de bem com a vida desde 1500, um povo belo, recatado. E do lar. Quanta inspiração, Guilherme. Inspiração nada, isso aí tem outro nome, viu? Mulher do Gogli, você está feliz com a regulamentação do Marco Civil da Internet, publicada aí na última quarta-feira pela agora afastada presidente Dilma Rousseff? Ainda não sei dizer, Guilherme. Como assim não sabe? Você é a mulher do Gogli, nossa referência em termos de informação e análise. É que estou tentando decifrar o conteúdo, Guilherme. O português jurídico é uma língua que eu não domino. Olha, você e nem muitos dos advogados e dos que se dizem juristas, né? Vide aí a questão do impeachment, né? Com o festival de interpretações que, no final das contas, nem foram levadas em conta, né? Pelos deputados e senadores. O negócio ali era política na veia. Mas vamos lá, na votação de aceitação do processo de impeachment, às 6:30 da manhã de quinta-feira, a oposição conseguiu 55 votos dos senadores, número que é suficiente, inclusive, para afastar aí definitivamente a presidente Dilma Rousseff na votação final do impeachment, que prevê necessidade de 2/3, ou seja, 54 votos. E aí, vai rolar? Poxa vida, Guilherme. Que proposta indecorosa. Ha, ha, ha, ha. Você está safadinho. Calma lá. Nem invente de começar a ter pensamentos sujos nessa sua cabeça robótica, né? Eu quero saber se vai rolar ou não o afastamento definitivo da presidente, entendeu? Tudo indica que sim, Guilherme. Michel Temer e seus aliados já estão contando com isso. Nesse período de 180 dias, os aliados serão tratados a pão de ló. Depois é que o bicho pega. As pautas mais polêmicas, certamente, ficarão para depois de outubro. Até porque é ano de eleições municipais, né? A especialidade do PMDB, que é forte principalmente nos pequenos municípios, onde a questão do relacionamento pessoal acaba se sobrepondo aos posicionamentos políticos. E vamos lá, vou fazer mais uma pergunta aqui. Michel Temer, chegará a 2018? Se ele estará vivo, claro que sim, Guilherme. Não seja um corvo agourento. Não, mulher do Gogli, não foi isso que eu quis perguntar. Eu quero saber se ele chega até o final do mandato em dezembro de 2018. A tendência é que sim, Guilherme. Os discursos de cassação do Temer, do Cunha, do Renan e de todos os suspeitos de corrupção tendem a enfraquecer a partir de agora. Tendem a sumir, evaporar. É o que eu acredito também. Agora, outra pergunta que você certamente me saberá responder por ser aí uma das criaturas virtualmente vivas, né, com maior acesso até mesmo aos computadores dos tribunais e das delegacias federais. Teremos novas prisões em Foz do Iguaçu no âmbito da Operação Pecúlio? Certamente, Guilherme. Ainda tem muita água para rolar embaixo da ponte. Ou melhor, das pontes. Temos duas na fronteira. Ha, ha, ha, ha. Mulher do Gogli, cujos vaticínios quase sempre, né? Quase, ok? Porque de vez em quando você erra, né? Mas mesmo assim costumam ter aí um alto grau de acerto, né? Você volta na próxima semana? Claro que volto, Guilherme. Um grande abraço a você e seus ouvintes. Fiquem com o pai. Mulher do Gogli, versão nacional do Buscador, todas as semanas aqui nas ondas do Fronte Transamérica.